Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Livros com Rumo, programação de verão na Universitária com esta noite, António. Temos exatamente uma escolha da equipa de livros com rumo, em que vai do livro infantil à poesia, típicos alguns para esta época de verão, outros leituras sólidas e consistentes. Destacamos A Hipnotizadora, um grande romance histórico de Barbara Ewing, uma edição das publicações Europa-América, e também temos o livro da semana, A Escrava de Córdoba, uma edição Porto Editora, o primeiro romance de Alberto Santos e um grande romance também. Iniciamos este programa de férias com literatura infantil, A Tua Cara, de Helen Schechter, fotografias de Jade Albert, ilustrações de Paul Howard. Edições Quasi. Este livro surge da vontade de Cindy Crawford, essa mesma, a por demais conhecida, figura mediática. Ocupou, por razões várias, os holofotes da fama e da publicidade. No entanto, há que reconhecê-lo, a sua cara é das mais belas que existem no mundo da moda. Há anos atrás, partilhou as suas ansiedades e alegrias, medos de mãe, ao comunicar com os espectadores do programa Good Morning America, através de uma série de vídeos, em forma de diário. Mais tarde, ajudou a lançar um site, babystyle.com, para pais, e desenvolveu este livro, escrito por Helen Schechter, que mostra uma linguagem intuitiva de modo a que todos os pais e bebés possam aprender de maneira e modo a melhorar a comunicação desde o primeiro dia. E é, de facto, de comunicação que trata este livro. Uma comunicação expressiva, uma comunicação emotiva e, acima de tudo, uma comunicação criativa. Cara a cara, olhar no olhar, coração no coração, os dias a passar. Tu vês-me a mim, eu vejo-te a ti. Nós os dois aprendemos assim, amar e ouvir, hora após hora, para sempre juntos, não é só agora. Coração no coração, olhar no olhar, cara a cara, os anos a passar. Como se percebe, é a cara que é o centro e o foco da sensibilidade humanas. Depois, é todo o corpo do bebê que serve como ponto da relação com o pai, a mãe e os irmãos. Este livro é um simular de jogos de palavras para estimular a linguagem e o ouvido do bebê. A face, a tua cara, é a coragem, a aventura, para gostar do mundo e da vida. Falar, cantar, dá um sentido único àquele que ainda não consegue articular o vocabulário materno. Este pequeno livro, essencialmente didático e pedagógico, é um ótimo guia para todos os pais que por estes dias vão de férias e junto ao mar e na praia podem enriquecer e construir um mundo sólido com o seu pequeno bebê. Continuamos com poesia, dos limões amarelos do falo às laranjas vermelhas da vulva, de Eduardo White, edições Campo das Letras. Eduardo Costa White nasceu em Moçambique em 1963. Frequentou o Instituto Industrial, foi gestor comercial, membro do Conselho de Coordenação e fundador da revista Charrua e dirigente da Associação de Escritores de Moçambique. É autor das obras Amar sobre o Índico, de 1992, As Falas do Escorpião, de 2002, Manual das Mãos, de 2004, entre outras. Em 2001, foi considerado em Moçambique a figura literária do ano. Como o próprio título faz perceber, esta última obra de Eduardo White estabelece a relação profunda entre a poesia e o erotismo. O leitor vai perceber e sentir no imediato o sincretismo perfeito de uma poética do corpo e uma dimensão erótica da linguagem escrita. Há uma mulher, não se percebe inicialmente se é Afrodite ou Vênus, a pedir do leitor, ou ao leitor, que afaste o nevoeiro simbólico. Mas esta mulher, este corpo, é Moçambique transfigurado, em terra esplendorosa, terra dos sentidos, a terra da vitalidade e do Eros. Posso descer-te por aqui também, pelo sossego que vais ganhando com a minha paciência. Encostar-me às paredes, onde a carne se rompe, se a isso se der algum tempo. Flor tão escura és neste lugar, jardim tão quente, e como eu sinto o teu rosto poeirento na máscara de cedro do meu sexo. Mergulho mais límpido, este, em câmara lenta. Unicamente deste modo é que se pode ser para que a dor me inocente, para que o prazer te possa inublar. Os quadris do céu um avião risca à altura solar dos queixumes, das palavras sussurradas, enervadas. Com cuidado, amor, avisas. Dou-me então a lentidão dos enterros, ao tempo decorrente das homílias. Devagar, calmamente. Não quero mais feridas além das que estão escolhidas em ti próprias, físicas e cicatrizantes. O poeta pede-nos a distância, pois é na contemplação profunda e onírica que percebemos a origem edénica destas palavras. Estas narrativas curtas, estes poemas, obrigam-nos ao sufoco, como se a entrada nesta atmosfera fosse perturbada pela intimidade com as palavras. Mas este país, esta paixão, só é vivenciável no e pelo amor. Este país é tão parecido contigo, nas suas roupas velhas, nos carros que aos tempos sobrevivem, nos anciãos que ainda nos reconhecem nos cumprimentos acalorados e chatos e demorados, nos miúdos com flores frescas todo o santo dia, nos cigarros um a um vendidos, nos manicuros informais pintando a unha, a meninas a caminho da escola. E as badias, meu amor, as badias amarelecidas de tempero naquele pão fortíssimo para cimentar o vácuo do estômago. A fome que nos, se não afasta, se mantém viva, nefastamente teimosa no partilhar o já pouco que cobre as nossas mesas. Meu país suburbano e só urbanizável no amor, nos seus bancos, onde depositamos a juros pequenos ao ano, terra. Mesmo esta terra onde eu nasci, onde no passado irremediavelmente terei morrido, e, por essa razão, poder-se-á explicar a febril paixão que nutro por ti. Neste conjunto de poemas, de narrativas, Edward White vai construir uma pluralidade de significados para uma terra, a paixão, que só é plena a partir de uma entrega apaixonada por parte do leitor. Neste exercício luminoso, é o corpo e o desejo que vão pulsar de êxtase. Um grande livro de poemas. I'm just a scarecrow without you. Baby, please don't disappear. I beg your pardon, dear. For a drum, and I beg your pardon, dear. I got upset, I lost my head. I didn't mean the things I said. sincere. I beg your pardon, dear. I got upset, I lost my head. I didn't mean the things I said. You are the landscape of my dreams. Darling, I beg your um ensaio neste programa de verão, O Prazer de Fumar Cigarros, de James Fitzgerald, edições Guerra e Paz. James Fitzgerald é agente literário desde o ano 2000. Em 2003 formou a sua própria agência, representando e tendo em carteira atores e autores do calibre de Dennis Hopper, Sonny Berger, David Carradine e Blair Trindle. Foi também editor da Doubleday e da St. Martin's Press. É autor de outros 6 ensaios, de que são de referir The First Family Paper Doll and the Cutout Book, de 1981, e A Road, American Hero, de 2004. Este pequeno ensaio e divertimento surge, de facto, contra a corrente do pensamento dominante. Fumar faz mal, é péssimo, dá um mau ar a quem fuma. Em suma, fumar é um ato marginal. Bom, quem fuma perdeu, e deve mentalizar-se disso. Mas o que faz James Fitzgerald? James Fitzgerald faz o levantamento do seu percurso de fumador empedernido e militante. As origens e razões para isso encontra-as na família. O avô Pop, o pai e a mãe fumavam. Fumavam e muito. Como é fácil de perceber, James Fitzgerald segue-lhes as pisadas, aliás, as fumaças. No verão que se seguiu ao meu ano de caloiro, entrei na primeira fase do ciclo de tornar-me um homem. Já não estava para ficar à espera que a minha mesada viesse às pinguinhas para só então ir a correr para o centro comercial, como um cocker a quem soltasse a trela, passear com os outros miúdos da vizinhança. Tinha uma espécie de trabalho. Era um esquema esquisito. Uma mercearia driving em que realmente se ia com um carro para a loja dentro, apontando ou pedindo aos empregados as coisas que se queria. Os empregados, um dos quais era eu, afadigavam-se a selecionar as coisas e a colocá-las num tabuleiro que estava preso à janela do condutor. A maioria dos clientes era da multidão de cerveja, cigarros, gasosa e leite, com alguns compradores de comida para cão misturados. Mas recebíamos pedidos esquisitos. sendo o meu favorito, o de um senhor de idade que lá entrou a pedir uma gemada. Era verão no Texas. Nessa altura, comecei a mexer muito em cigarros. As pessoas entravam a fumar cigarros e a pedir cigarros. Era um hábito de pessoas de idade, pensava eu. Percorrendo todo o percurso do cigarro desde a origem em 1612, com o capitão John Rolfe, até à atualidade, o que temos neste pequeno ensaio são as várias abordagens a esse prazer, digo, vício, que embora esteticamente fabuloso, veja-se Casablanca de Michael Curtis e a figura de Humphrey Bogart, é a causa da decadência física de milhões de fumadores. Passam por aqui as grandes marcas, os rituais, o perfil do consumidor, aliás, do fumador, o design fabuloso e único, os grandes nomes, enfim, tudo o que está associado ao tabaco. Por último, um pequeno reparo, este vício estranha-se e entranha-se a partir de uma simples brincadeira. Por uma razão qualquer, há mais de 100 anos, alguns confeiteiros oportunistas, fabricantes de rebuçados, começaram a criar uma quantidade de produtos de chocolate, rebuçados e pastilhas elásticas que se assemelhavam a cigarros. O seu mercado-alvo era, sem dúvida, as crianças. Os principais fabricantes de cigarros pouca ou nenhuma importância deram a isso. Estavam a nadar em dinheiro de todos os cigarros que vendiam aos adultos. Preocupavam-se um pouco em garantir que as reproduções fossem boas reproduções. O que é divertido, irónico, ou seja o que for que se lhe queira chamar, é que as empresas que fabricam e comercializam cigarros de rebuçados ou chocolate alteram ligeiramente o nome dos seus produtos, mas mantêm o estilo gráfico de maços de cigarros específicos. Ou abandonam completamente a rampa de lançamento do tabaco e criam algo novo. Assim, nomes como Little Bog Dog, ou Castle, ou Palm, a lista que se segue compreende alguns dos muitos tipos de cigarros de rebuçados ou chocolate. Em Portugal, os cigarros de chocolate eram empacotados em maços que copiavam os das marcas do mercado. Atualmente, com a nova lei do tabaco, passou a ser proibido o fabrico e a comercialização de guloseimas com a forma de produtos de tabaco ou com logotipos de marcas de tabaco. Mas, no final da leitura deste espirituoso ensaio, vale sempre a pena repetir as geniais palavras de Mark Twain. É fácil deixar de fumar. Já o fiz centenas de vezes. Temos agora um conto, Gondolin, de Tiago Veiga, de Mário Cláudio, com desenhos de Albuquerque Mendes, Edições Quasi. Mário Cláudio nasceu no Porto, é licenciado em Direito e Master of Arts em Biblioteconomia e Ciências Documentais, ficcionista, poeta, dramaturgo, ensaísta e tradutor, e é o autor do volume de poesias e estâncias dos romances Amadeu, que faz parte da trilogia da Mão, A Quinta das Virtudes, Gêmeos, Camilo Broca, Boa Noite, Senhor Soares, e das peças de teatro Noites de Anto e Medeia. Recebeu o Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, Prémio Ficção do Pen Club Português, Prémio Essa de Queiroz e o Prémio Pessoa. Foi condecorado com a Ordem de Santiago da Espada. Será um dos próximos entrevistados de Livros com Rumo. Albuquerque Mendes nasceu em Trancoso, vive e trabalha em Lessa da Palmeira. Em 2001, realizou a sua primeira exposição antológica, Confesso, no Museu de Serralves, no Porto, e em 2006, a segunda, Natureza e Crueldade, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no Brasil. Servindo-se do imaginário rico e profundamente pagão e profano do norte de Portugal, Mário Cláudio constrói, aqui, uma metáfora contra todas as formas de poder totalitário. Um guerreiro louro do norte matou o urso que a todos aterrorizava e intitulou-se soberano. No seu testamento, vai nomear as fêmeas detentoras do trono e cabendo o reino à demais espessa barba. Ao povo, a esse só restava trabalhar e ser explorado, trabalhar de sol a sol, ser explorado sem ficar com nada. O reino de Gondolin era povoado por gentes que trabalhavam de sol a sol, sachando os campos produtores de trigo e cevada, artigos com que se atulhavam os celeiros reais. As rainhas governavam os seus súditos com grande tirania, cobrando impostos pesadíssimos por cada alqueiro de cereal que tirassem para o seu próprio sustento e obrigando-os a contribuir com porcos da sua criação para o apetite imenso de que padeciam. Às rainhas restava, como se percebeu, cobrar impostos e pôr ovos. Até que um dia, a velha bruxa Lutgarda embebedou os soldados e apoderou-se de um ovo que manteve quente no seu forno. Deste ovo vai nascer Olderico, muito louro e de pele muito branca e lisa. Turquesinda II vai pôr mais uma dúzia de ovos. Olderico vai matar Turquesinda II, destruir os ovos e libertar o povo e subir ao trono de Gondolin. Neste momento, rompeu Olderico por ali adentro, brandindo uma pá do forno que lhe servira de refúgio antes de nascer. O povo corria atrás dele, armado dos seus bordões, formando uma turbamulta aos berros. E tal foi a pasada que o rapaz aplicou na cabeçorra de Turquesinda II, acocorada na postura, que a rainha logo ali ficou defunta entre os griteiros das suas aias. Mas o populacho botou-se de imediato a desancar estas com tamanhas bordoadas que não tardaram as infelizes a cumprir o destino igual ao da sua ama. Metáfora impressionante e sibilina contra todas as formas de opressão, o Gondolin de Tiago Veiga é um exercício poético peculiar que nos transporta para a origem dos tempos, onde homem e natureza eram uma única entidade criadora. Cabe a Albuquerque Mendes recriar a nível pictórico a profundidade e a intensidade deste belo livro. Eu vou partir, eu vou levar meu coração vazio, eu vou deixar você no rio, vou te esquecer, eu não quero mais saber. Vou ser de novo, vou ter nenhum passado, nem coisa boa, nem ruim. E se lembrar, e se falhar, e lembrar, parto sempre meu coração. Também temos um policial neste programa de férias, de Ruth Rendell, um novo sopro de morte, edições Publicações Europa América. Ruth Rendell é com P.D. James e Alice Peters, um dos vértices do trio maravilha do romance policial inglês, que tem, como se sabe, figura tutelar Agatha Christie. É a autora de O Jogo da Navalha, Vaidade Fatal, Um Demónio à Minha Frente. Com o pseudónimo de Barbara Vine, mais intimista e rebuscadora da alma humana, é a autora de Bodas de Fogo, Servo Fiel e O Diário de Asta. Ruth Rendell é uma presença assídua em livros com rumo. Como em todos os romances escritos por Ruth Rendell, O cenário de um novo sopro de morte decorre em King's Markham. É mais uma vez a figura do inspetor Wexford a imperar com toda a argúcia e astúcia. Tem como suporte a ajuda preciosa do sargento Burden. Os personagens. Temos o pastor Atchery, que em desespero de causa vai à procura da verdade para ajudar o seu filho Charles Arkray a salvar o seu namoro e futuro casamento com Tess Kershaw. Não admira. O próprio Painter era um sujeito bem parecido para quem gosta do tipo. E Mrs. Painter era bonita. Wexford, Deus. Archery era um clérigo. Teria a filha de Painter saído ao pai e ficado ao cuidado dele devido a alguma transgressão? Archery poderia ser um visitante de prisões. Era mesmo o estilo dele, pensou Wexford maldosamente. A raiva apoderou-se-lhe da garganta quando pensou que toda aquela discussão desnecessária fora encenada apenas porque Archery pretendia a sua ajuda para arranjar a aproximação psicológica adequada a uma ladra condenada ou uma confidente. — O que é que ela tem? — largou. — Griswold, que fosse para o inferno. — Vá lá, sir. É melhor dizer-me e acabamos com isso. — Eu tenho um filho, inspetor-chefe. Um filho único. Também tem 21 anos. — Sim? — E isto porquê? Ashray acredita que o pai da Tess, Painter, foi injustamente condenado à morte na forca. Painter foi dado como único responsável pela morte violenta de Mrs. Primero, uma senhora idosa, solitária e ainda por cima rica. Só que o pastor vai esbarrar na certeza férrea do inspetor Wexford, pois foi o seu primeiro caso como detetive, ou seja, este vai atestar a culpa de Painter. Charles inspirou profundamente e, fazendo uma corajosa tentativa para se recostar descontraídamente na cadeira, disse: Pronto. E então, quanto a esse álibi, que por qualquer razão misteriosa nunca foi investigado? A razão, disse Wexford, não foi misteriosa. Mrs. Primero foi morta entre as 6:25 e as 7 horas da tarde de domingo do dia 24 de setembro de 1950. Deteve-se para permitir a inevitável interrupção de Charles. Sim, sim, proferida com uma feroz impaciência. Foi morta em King's Markham e às 6:30 Roger Primeiro foi visto em Swinbury, a 8 quilómetros de distância. Ah, foi visto, troçou Charles, cruzando as pernas. O que é que acha, pai? Não lhe parece remotamente possível que ele possa ter combinado anteriormente as coisas de forma a ser visto? Há sempre um amigalhaço qualquer que é capaz de perjurar e dizer que o viu por 20 libras. Um amigalhaço, não é? Wexford agora mal se dava ao trabalho de esconder o seu divertimento. Alguém o viu? Está bem? Quem é que o viu? Wexford suspirou e o sorriso apagou-se-lhe. Eu. Romance de enganos, de equívocos, seguindo caminhos ínvios na busca da verdade, estão lá as citações bíblicas, Ruth Randall constrói um romance onde, para além da verdade objetiva, os personagens procuram o rigor da paixão e do amor. É um romance mais que indicado para acompanhar as férias deste verão. A proposta fora de portas desta semana é Lecciones de Ilusión, de Pablo Dors, edições Anagrama, Barcelona. Primeira nota. Lecciones de Ilusión é, se o podemos dizer, uma novela minoritária, pois é uma celebração apaixonada da literatura e da criatividade, pois requer e necessita de um destinatário, de um leitor, com uma sólida formação humanística para poder compreender e descodificar, assimilar as várias subtilezas que este romance enorme transporta. Segunda nota. Pablo Dors nasceu em Madrid em 1963, e já vão perceber porquê. O personagem central desta obra, Lorenzo Bellini, parte à procura de um manicômio situado nas montanhas da Baviera para se documentar, está a fazer um doutoramento, sobre as relações entre criação artística e loucura e nada melhor que contatar com loucos, aqueles que são mesmo loucos. Um ano depois, regressa a Trieste sem uma página escrita. Simples. Mas a inevitável lembrança surge de imediato. Isto não nos reencaminha para a montanha mágica de Thomas Mann, o grande romancista alemão? Sem dúvida. Mas, e para complicar a estrutura narrativa, outro modelo aparece. O Quixote de Cervantes, com a sucessão constante de equívocos e episódios anedóticos. É nesta interligação e justa posição de caminhos que avança o romance de Pablo Dors. A proximidade entre criação artística e a loucura, o amor como aventura e distração do intelectual, a viagem como meio de alcançar a sabedoria e saber quem somos, a identidade, ou seja, a procura da alma gêmea e do nosso outro eu na história da arte, os limites da expressão, as patologias de todos os artistas, principalmente a megalomania nos escritores e romancistas, a obsessão nos pintores, a histeria e a pulsão erótica nos músicos, etc., etc., etc. Mais ainda, este romance transporta-nos para a vida como ocultamento e desejo da invisibilidade, o êxito e o fracasso, a fugacidade, símbolo perfeito e condensado da condição humana. Mais linhas e interpretações se poderão extrair deste romance monumental de Pablo Dors, ao ponto de se afirmar que Lecciones de Ilusión é a projeção da realidade na fábula romanesca, na sua máxima perfeição. Um grande romance. Diz-me se és o meu reflexo ao fundo do lugar. Diz-me onde esconder a arma que eu sou enferrujar. Castro com castro edificas, eu castro gesto a quem sigas. Estátua de orgulho gelada sobre esta água parada. Continuamos com o romance de Barbara Ewing, A Hipnotizadora, edições Publicações Europa América. Barbara Ewing nasceu na Nova Zelândia. É atriz e escritora, vive e trabalha em Londres, na Inglaterra. Foi-lhe atribuído a medalha de ouro Bancroft na Real Academia de Artes Dramáticas. Antes de hipnotizadora, escreveu os romances de Actress, A Dangerous Vine, The Trespass e Rosetta. Para a opinião mais ou menos comum entre os leitores de que esta editora não apresenta lá grandes obras, aqui fica o reparo. A Hipnotizadora é um grande romance com uma ótima tradução de Rosário Moraes da Silva. O cenário é Londres no século XIX, mal cheirosa, violenta, rude e pouco acolhedora das vontades ingênuas e verdadeiras. 1938, o mundo do teatro, sempre em convulsão e precário. Cordelia Preston e Riley Spoons, atrizes secundárias, com o avançar da idade, vêm sem trabalho. O que fazer? E esta noite, tal como era hábito no estabelecimento da Sra. Fortune, toda a gentalha do teatro estava aí congregada. O Sr. Eustace Honor, cômico, a Olive, pai de Dina, o James e a Jollity, os anões dançarinos. De igual forma, a Cordelia, a Riley, a Annie, a Lizzie, todas elas atrizes desempregadas. O velho Sr. Jenks, o ponto reformado. E uma série de atrizes mais novas, as Emmas, as Bettys, as Saras e as Primrose. Algumas delas, embora a Sra. Fortune fosse contra, haviam trazido da rua uns jovens que tinham encontrado. Os atores, que já tinham regressado de digressões em Dublin ou Manchester ou Birmingham, estavam descontraídamente encostados a uma parede, a fumar charutos e a falar alto sobre os seus próximos compromissos profissionais. Frequentemente, junto a eles, também estava encostada a jovem Susan Fortune, filha dos donos do estabelecimento, que ao representar papéis de velha, mesmo sendo jovem, tinha conseguido encontrar um bom nicho de mercado. Annie, Lizzie, Cordelia, Riley olhavam malevolamente. A jovem Susan Fortune tinha um peito extremamente grande. Os encenadores, em vez de contratarem as atrizes mais velhas e menos agradáveis aos olhos, mas que tinham a idade adequada para os papéis, davam consigo a escolhê-la para papéis de velha. Cordelia Preston, sobrinha de Esther Preston, sente-se depositária de um dom. A capacidade de aliviar a dor, aconselhar senhoras hesitantes e raparigas casadoiras. É também o tempo do aparecimento, divulgação e entusiasmo pelo mesmerismo e frenologia, quer dizer, conhecendo e sentindo a cabeça humana, Cordelia Preston vai iniciar uma atividade que a levará à fama, à riqueza, deixando definitivamente para trás a decadência de uma carreira teatral. Enquanto se sentavam junto à lareira na rua Little Russell, Cordelia levou literalmente as mãos à cabeça. Não voltavam a perguntar-lhe informações sobre o fenómeno mesmerismo, nem pediram que voltasse a usar a sua capacidade em magnetismo animal, nem voltaram a mencionar os antigos gregos. Mas desde aquela primeira consulta que vivia com o terror de ser descoberta. De cada vez que Riley fazia entrar alguém contornando a aresta do biombo pintado, ela perguntava se seria desta vez que a desmascarariam e gritariam tão alto impostora que se ouviria do outro lado das janelas da cave. Também há a questão das núpcias, disse Cornélia num tom cansado. Três das clientes que tinham vindo vê-la eram rapariguinhas um pouco histéricas. Quando Cordelia finalmente as conseguia acalmar de forma a conseguirem falar consigo, debaixo da ténue luz das velas, percebia, graças à infeliz visita da senhorita Lucinda Trudel, que em todos os casos exteria-se devia à ideia da noite de núpcias, da qual nada sabiam. Se vamos continuar assim, precisamos de elaborar um tipo de conselho respeitável sobre a noite de núpcias, de modo a que não fiquem chocadas. Não podemos ter raparigas a sair daqui a correr aos berros. Mas isso nada tem a ver com a frenologia ou mesmerismo. Mas tem a ver com o casamento. E foi em relação a isso que publicitamos a nossa ajuda. Fazendo uma inflexão narrativa, Barbara Ewing põe em confronto dois mundos. A aristocracia e a classe popular. Quer dizer, Cordelia Preston vai conhecer e amar Lord Morgan Ellis. vai ser mãe de 3 filhos, Manon, Morgan como pai e Gwellion, e passa a viver no país de Gales, julgando-se casada com o duque de Lennonfield. Mas não, não é a esposa do duque, e por cima é abandonada à sua sorte. Sem filhos e destruída, só pode contar com a sua amiga Riley e Monsieur Roland. Os pasquins estavam na rua ao raiar do dia. As prensas tinham novamente funcionado durante toda a noite, sabiam quando uma notícia valia ouro. Um dos jornais, cuja tinta ainda estava a secar, fora ilustrada com uma gravura feita pela última vez num julgamento de uma lunática. Uma gravura tosca de uma mulher gorda com longos cabelos esvoaçantes, olhos arregalados e uma faca. Ela atraiu-o com um olho malvado para a sua terrível casa do pecado. Os truques da atriz vieram à luz do dia, enquanto nos braços da morte ele se estendia. Alguns usam machado, eles dizem um punhal. Será que o mesmerismo lhe tirou a força vital? Até Regina, a rainha dos pasquins, ficou profundamente ofendida com isto. Quando a criada Nelly se esgueirou de manhã cedo para trazer os jornais, Regina, tendo passado todos em revista, escondeu-os debaixo do colchão onde guardava muitas coisas para que Riley e Cordelia não os lessem. A senhora Spoons, como se tivesse captado vibrações invisíveis, também ficou repentinamente muito zangada. Atirou o baralho de cartas para todos os lados e recusou-se a deixar Riley vesti-la. Monsieur Roland chegou à casa de Bloomsbury com o The Times, apresentando num ar extremamente sério. O The Times não era tão vulgar, nunca, a ponto de exibir parangonas enormes, mas sob o título Inquérito do Médico-Legista, vinha em letras mais pequenas. Senhora mesmerizadora, atriz, última pessoa a ver Lord Morgan Ellis com vida? Juntaram-se multidões à porta do bar Anchor, na esperança de vislumbrarem a malvada mulher. O que aparentemente parece um romance banal, como a grande maioria, aliás, vai adquirir contornos únicos no retrato de uma época, da hipocrisia de uma cultura, da impossibilidade criativa. À boa maneira de Charles Dickens, figura sempre presente neste romance, a hipnotizadora é um monumental retrato da época vitoriana, com os seus tiques moralistas, convencionais e reacionários, típicos de todas as épocas. É um romance de leitura obrigatória. Santos é advogado, formado pela Universidade Católica Portuguesa e exercendo atualmente funções públicas. É natural de Passo de Sousa, Penafiel, onde reside. A Escrava de Córdoba, uma edição Porto Editora, é o seu primeiro romance. Só um pormenor ou chamada de atenção. Alberto Santos já foi entrevistado em Livros com Rumo e A Escrava de Córdoba, o seu primeiro romance, pode afirmar-se com rigor uma grande estreia literária. A Escrava de Córdoba tem como cenário a Península Ibérica, a região entre Douro e Minho, a Galiza e o Al-Andalus. É um tempo de confronto, de guerra e violência extremas. Corre o ano 1000 e Múnio Viegas, ao regressar à Anégia, vê a sua filha raptada em plena Serra do Marão. A angústia maior para o seu fiel escudeiro Hermígio e desespero para toda a família. Ouçam o que vos digo, vós que estáis aqui e toda a natureza que nos envolve. As árvores, os arbustos, os bichos e as fragas do marão que testemunharam o rapto de Oruana. Todos vós que comigo partilhais o infortúnio deste dia. O sol que agora se fina poente e a lua que ao longe já se apresenta no horizonte para governar a noite. Todos vós sereis testemunhas da minha decisão. Hermígio parou o seu discurso para respirar um pouco e dirigiu o corpo e o olhar para o lugar onde viu, pela primeira vez, a sua amada princesa. De seguida, virou-se em direção ao céu, percorreu-o em toda a sua dimensão. Oruana, foste roubada aos teus, no momento em que o sol e a lua se viam ao mesmo tempo nos céus. Enquanto ela minguava e ela iniciava o seu brilho. Sabei que não descansarei, nem um dia que o sol guia, nem uma noite que a lua governa, enquanto não te trouxer de volta para junto dos que amas. E, que Deus me perdoe, enquanto não retirar ao mundo dos vivos aquele maldito chefe dos bandidos que tanto mal anda a fazer neste mundo. Oruana desaparece pura e simplesmente nas profundezas do Al-Andalus, onde é feita escrava. Aí vai fazer todo o seu crescimento como jovem e mulher. Também aí despertará para o amor na figura de Abduz, filho de Zulaika. Hermígio, tenaz e persistente, só tem uma obsessão: libertar a sua menina. Caminha para o sul e encontra a companhia de Ben Yaakov, um judeu comerciante e cosmopolita. Percorrem juntos o norte da África até chegarem a Córdoba, onde, fruto do acaso, conseguirão libertar Oruana. Em síntese, é esta a trama do romance. Ben Yaakov e Hermígio saíram das muralhas de Córdoba pela parte nascente, através de Bab al-Sikal, a porta dos travões, e dirigiram-se para a parte da cidade resplandecente. Ao longo do caminho, passaram por várias casas, recentemente construídas ou em construção, entre Córdoba e a cidade de Fortaleza. Não demoraria muito tempo até que ambas viessem a ser, na prática, uma só estrutura urbana contínua. Para chegarem à única porta da cidade, denominada Bab al-Fat, ou Porta da Vitória, que se situava na parte oriental, tiveram que contornar metade do perímetro do amuralhado. Dizia-se que Almansor quisera colocar a porta o mais longe possível de Córdoba, a fim de se precaver dos seus tumultos recorrentes, sobretudo quando se encontrava ausente. Várias comitivas já se encontravam ali estacionadas. Eram mercadores e visitantes que, pela forma como vestiam, denunciavam ser gente dos reinos cristãos do norte da Península Hispânica, do norte da África e até mesmo dos reinos orientais. Todos aguardavam permissão para serem recebidos pelo Hajib ou por algum dos altos funcionários do regime. Mas aquilo que nas mãos de um romancista incipiente e imaturo fragmentaria esta construção ficcional, Alberto Santos, com agilidade e criatividade, constrói, de facto, uma excelente obra. Almansor, o grande conquistador, decide guerrear novamente os reinos cristãos do Norte e chega a Santiago de Compostela, arrasando tudo à sua passagem. Abduz acompanha o grande militar e recupera Oruana para a vida e para o amor. A escrava de Córdoba vai ficar plena de simbologia humanista e poética. As diferenças esbatem-se, as crenças respeitam-se, a harmonia impera num mundo e num espaço de liberdade e poesia. É um tempo de criatividade maior e imaginação única. Abduz e Oruana tentam, a partir do amor, a felicidade. Só que a guerra interpõe-se entre os dois e serão Múnio e Hermígio, a golpes de espada, a destruir todo o sonho. Naquela tarde quente do centro peninsular, a última coisa que Abduz viu foi o céu. Um céu de tons alaranjados ao ocidente, onde o sol minguava, no final de mais uma jornada, iluminando os mortais e todas as suas façanhas. Os que trabalhavam para lutar pela sobrevivência, os pedintes, os que viviam ao sabor das suas riquezas, os que faziam a guerra em defesa do seu Deus e glória pessoal, os que rezavam. Todos aqueles foram mais uma vez iluminados naquele dia soalheiro de agosto do ano 1002. Aquele que parecia por fim a 26 anos de intensa vivência e ao futuro com Oruana, já todo programado. Como minguava o sol, aquele sol que presidira ao dia da batalha e ao dia que terminava. Que estranho corpo era aquele que se colocara à sua frente e que fazia diminuir a sua luminosidade. Como minguava e se desvanecia também a sua existência após os golpes violentos dados por Múnio e Hermígio, alternadamente. O último pensamento dirigiu à amada, enquanto os olhos se fixaram no céu e viu que o corpo estranho que ofuscava o sol era a lua. Esta parecia exibir um enorme sorriso de desdém, como o de alguém que se vingava do destino, pela sorte que aquele jovem árabe estava naquele momento a encontrar. Ou seria um efeito da sua visão já trêmula? As últimas palavras que ouviu entendeu-as no meio das dores dilacerantes provocadas pelo ferro das espadas de Múnio e Anígio. Toma esta por Oruana. Morre por Oruana. A que propósito estariam aqueles que o matavam a invocar o nome da sua amada? Abduz já não teve tempo para encontrar uma resposta. Desvaneceu com a estocada final dada por Anígio. Retrato de uma época e de um tempo, A Escrava de Córdoba, mais do que um romance histórico, é uma reflexão poderosa, acutilante e pertinente da necessidade de um diálogo entre as várias cosmovisões do mundo. Apesar de alguns reparos, poucos, Alberto Santos constrói uma primeira obra cheia de pujança ficcional e literária, tecida com um apurado e sentido gosto estéticos. Livros com Algum é um programa de autoria de António Ferreira, apresentação António Ferreira e Mari Silva, e realização Sérgio Xavier. Podem encontrar o alinhamento dos programas em podcast em room.pt.